quando o nosso vinho amargar ou perder o sabor. Quando a maquiagem borrar e as fotos perderem a cor. Tu ainda vai querer me aquecer quando não me restar nem calor. E quando o cigarro apagar vai ter vale da pena, cinzas e o fresco. Quando a nossa música tocar tu ainda vai lembrar do ritmo. Quando o mundo me machucar tu ainda vai querer curar minha dor. Tua voz e tua respiração são meus sons preferidos. Mas quando eu esquecer de viver, teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou. Ainda vai querer acordar com meu toque e minha voz no ouvido. Tua vida ainda vai ter sentido se a nossa for tudo o que te sobrou. Quando chegar o cansaço, meu abraço ainda vai ser teu abrigo. Mas quando a vida acabar, ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou. Ainda vai sorrir quando eu for teu único motivo. Ainda vai ouvir o que eu digo mesmo quando eu só quiser falar de amor. Ainda vai tentar me entender quando eu não fizer mais sentido. E fica comigo quando tiver visto o pior lado de quem eu sou.